Olá, garotada! Entra no ar mais uma edição do Twist and Show Challenger, o desafio de perguntas e respostas à blogosfera brasileira de luta livre. Estamos de volta com mais um participante testando seus conhecimentos nessa sessão. Vocês já devem estar por dentro das regras, né? Serão feitas 10 perguntas para o candidato que tem que responder correndo contra o relógio. O cronômetro é acionado após cada pergunta e só para quando eu ouvir a resposta certa. No final das 10 questões, o tempo é somado e essa é a pontuação do participante que vai para o ranking que encontra atualmente RS Bogo com o tempo de 15 minutos e 17 segundos na liderança. Enfim, vamos ao que interessa, sem mais delongas, a quinta edição do Twist and Show Challenger é com... Rafael Rimoli, leitor do blog Colorado, grande fã de luta livre e futuro campeão. Daí sim, né? Quando entra com firmeza assim, é que tá confiante, é que não veio pra brincadeirinha, né? Não veio pra mimimi aqui, não veio pra somar. Rafael Rimoli é o nosso participante da quinta edição. Twist and Show Challenger tem como meta, né, bater os 15 minutos e 17 segundos do RS Bogo. Tá preparado aí, Rafael? Podemos começar? Tô preparado, pode começar. Então vamos lá. Começa a quinta edição do Twist and Show Challenger. Vamos lá, Rafael, a primeira pergunta valendo. Qual é o lutador mais alto a pisar num ringue de luta livre? É o André The Giant. Não é o André The Giant. Então, deixa eu ver, Giant Gonzalez, certa isso. Resposta, né? É aí o argentino que foi até pro Guinness Book, né, por seu lutador mais alto da história a pisar aí num ringue de luta livre. E ele era anunciado com a altura de 2 metros e 44 centímetros. Era grande pra caramba, hein? É, verdade, muito grande. Só o problema é que era argentino, né? Daí a Argentina é ruim, né? Sempre ruim. Era muito ruim. Racinha miserável, né? Diante Gonzalez aí, que não deixou saudades, apesar do tamanho aí, mostrou que não serve pra luta livre, não. Mas a primeira pergunta, Rafael Rimoli já acertou muito rapidamente. Mas vamos para a segunda pergunta aqui, que o tempo não para. Segunda pergunta valendo. Qual lutador conquistou por mais vezes o título da WWE? O título da WWE foi o Triple H. Triple H, certa resposta. Triple H que mais conquistou títulos, né? Foram 8 reinados como campeão da WWE. Pois é, tem mais título que The Rock, Hulk Hogan, e se continuar assim pelo jeito, cara, vai parar lá pelos 50 títulos. É. 50, né, é pouco, né, pelo jeito aí que tá indo, cada semana é um título, todo o WrestleMania é campeão, vai ser uns... vai bater o recorde do Ric Flair, né, que são 16, e ele tá próximo aí, né, de duvidar que nos próximos anos, mesmo com menos tempo de carreira, Triple H seja o maior vencedor de todos os tempos. Mas você acertou, é Triple H com 8 reinados. Vamos para a terceira pergunta, valendo. Cite 5 lutadores que usavam ou usam pintura facial. Pintura facial? Deixa eu ver. Tem o Sting. Sting. Tem Ultimate Warrior. Tem Ultimate Warrior, usava. Agora tá difícil. Falta 3, né? É complicado, mas tem 3 ainda. Tem o Doink. Doink, The Glow. Vamos ver. Quem mais? Tem o Jeff Hardy tá pintando Jeff o rosto Hardy. Também. E o Maga. Tem. E o Maga. Tava, parece uma estatua. É. Parece uma tatuagem, parece uma... né? É, vai ser a tatuagem. Aquela pintura de canetinha Faber-Castell, mas é isso daí, certa respostas. Rafael aí acertou 3 perguntas e tá com tempo bom, hein? Tá mostrando que não é só bom da boca, né? Que não vem só pra falar que nem uns aí que começaram falando, mas no final foram mal pra caramba. Rafael já acertou 3 perguntas. Mas o tempo continua, vamos para a quarta pergunta, valendo. Quem foi o fundador da AJPW? Nossa, cara, essa é difícil, hein? Essa é complicada. Da AJPW? Antônio Inoki. Não é Antônio Inoki. Mas essa tá difícil mesmo, hein? Ficando difícil com o tempo, né? Complicando. Ah, eu vou pular essa então. Pulou essa questão, então vamos acrescentar aqui mais 1 minuto final. A resposta certa era Giant Baba, que fundou, né, a High Japan Pro Wrestling. Grande lutador, grande booker, grande agente, uma figura importante da luta livre japonesa. Pergunta difícil, mas pode pular, né? Já tem essa opção. Já que tem esse recurso, né? Mas é um grande lutador. Agora que tu falou o nome, assim, até me recordei já. Exato. Mas na hora deu branco total. É tanta federação aí, né? Você citou até o Antônio Inoki, que é o fundador da NJPW, né? Então tá tudo ali, tudo da mesma família. Mas, diferença de uma letra. Ah, não faz muita diferença coisa, né? Mas é isso daí, você tá com o tempo bem aqui arrumado, mas é aquilo. Chegou na quinta pergunta, você sabe que é a hora da charada. Charada, você já sabe, é uma questãozinha aqui que... Uma pegadinha, né, que você vai ter que adivinhar uma pessoa, um lutador, um momento aí da luta livre... Você não pode pular, né? Você tem 3 pulos, já usou 1, mas na pergunta número 5 você não pode pular. Vamos a ela, valendo. Era forte como um marinheiro e destruidor como um tufão, mas o que chocou o mundo de fato foi a sua queda hilária. Quem sou eu? Essa é boa, eu sei essa. Só tem que me vir o nome, tem que me vir o nome. Essa é clássica. Deu um branco aqui. Era forte como um marinheiro e destruidor como um tufão. Quem é esse lutador? Eu sei, não é um da WCW, até que derrubar o capacete e tal, essas coisas. É isso aí mesmo, tá? Né? Isso aí. Ponta da língua. Como é que é o nome desse cara, rapaz? Classicão pra caralho. É o Shockmaster. Shockmaster, certa resposta. Que caiu na WCW, né? E já fez parte do Natural Disaster, que já foi até o Typhon, né? Que fazia aí o dupla com o Earthquake. E também já foi o Tugbot, né? O marinheiro aí que fazia Pee-wee e tudo mais. Já passou por maus bocados e você conseguiu acertar essa charada. Sim, mas isso foi muito hilário, né? Mas você não conseguia levar o nome dele, tava associando a imagem ao nome. Não tem como esquecer, né? Aquela queda ali da WCW é algo clássico mesmo. Essa queda foi épica. Não tem, né? Já entrou pra história da luta livre. Ele agora que é caminhoneiro, né? Já tá aí com uma frota de caminhões. Ao menos tá melhor do que uma carreira aí frustrada na luta livre. Mas é isso daí. Chegou na metade do desafio. Vamos para a sexta pergunta, valendo. Cite 3 wrestlers que inspiraram ou foram inspirados por personagens de videogame e quais são os personagens? Bom, essa aí pra mim que sou viciado em videogame é bem fácil. Tem o Hulk Hogan inspirou o Alex do Street Fighter 3. Uma. Tem também o André the Giant, que inspirou o Gandore, também do Street Fighter. Isso aí. Duas. Falta mais uma. E o Zangief, do Street Fighter também, que foi inspirado no Vitor Zangief. Certa resposta, rapaz. Essa você mandou bem, hein? Essa você foi rápido, né? Mostrou aí que conhece do assunto. E ainda tinham os outros, né? Tinha o Agar, né? Que era o Jesse Tebow e Ventura. E tinha o Glacier, que foi inspirado no Sub-Zero do Mortal Kombat. E tantos outros por aí, né? É, tem muito, mas eu sou viciado em videogame também. Particularmente meu jogo preferido pra luta é Street Fighter mesmo. Mortal Kombat nem gosto tanto. É, isso não tem, né? Street Fighter ali tinha, dá pra matar tudo. É uma questão fácil. E quem acompanha o Get Ready to Rumble aí e viu que eu também já postei um artigo sobre isso, é aquilo, né? Se você participa do blog, lê os artigos, vai se dar bem aqui no Twist and Show Challenger. É o que vale você também ser uma pessoa participativa no blog. O Rafael, pelo visto, já viu esse post. Então vamos para a próxima questão. Valendo. Qual foi a primeira edição do SummerSlam? SummerSlam foi em 1988. Rapaz do céu, hein? Caraca, hein? Agora mandou super bem. Pensei que ia derrapar nessa daí, mas foi na lata, né? 1988. Que beleza. Não, é que essa aí eu fiz de fazer conta de cabeça, né? Que teve uma promo esses dias aí, 21 anos de SummerSlam, daí de 2009 menos 21, 1988. Pô, agora sim, cara, agora me surpreendeu, hein? Mandou benzaço mesmo, cara, aí mostrando que, como eu disse, tem que ser rápido de raciocínio também pra conseguir um bom tempo no Twist and Show Challenger. Rafael Riboli mostrou que tem isso e acertou. O primeiro SummerSlam aconteceu em 29 de agosto de 1988. Inclusive teve aquele fatídico acontecimento, né, que eu até já postei no blog, um momento da nostalgia, que a Miss Elizabeth tirou a saia e tudo mais, né, aqueles momentos clássicos. E esse ano vai ser a 22ª edição. Muito bem, Rafael, acertou aí um tempo rápido, seu tempo tá invejável aqui, hein? Mas vamos para a próxima questão, valendo. Quais os lutadores se enfrentaram na primeira Blurred Alive Match da história? Deixa eu ver, Blurred Alive Match, o Undertaker e o Kane. Não. Então, Undertaker e Big Show. Undertaker e Big Show, não é essa. Não, também. Deixa eu ver. Foi Undertaker e Mick Foley. Undertaker e Mick Foley, certa resposta, né? Undertaker e Mankind, a figura aí mais hardcore do Mick Foley. Primeira Burrell Alive Match da história, né? E pra quem não sabe, é aquela estipulação que o vencedor é aquele que enterra o adversário na cova e joga a terra por cima, né? É uma estipulação bem, bem bacana de ver aí. Sim, eu sabia que tinha um Undertaker nessa luta, né? Eu tava me confundindo com o adversário dele só. Não foi nessa luta terra e tal que caiu um raio na arena e tudo. Tirou a mão pra fora do Undertaker. É, Undertaker, é Hell in a Cell, e esse tipo de luta aí sempre tá presente, né? Ele que participou de todas as Burrell Alive Match da história. É uma gimmick match que é a cara do Undertaker, né? Cara de coveiro aí. Foi a primeira luta aí, muito bem lembrado. Caiu o raio e tudo mais. Você acertou. Você tá muito bem, Rafael. Tá muito bem de tempo. Já está na nona pergunta. Vamos a ela então. Valendo. Quem formava a tag team Nasty Boys? Quem eram essa tag team? Ah, tá, tô sabendo que é, só tem que vir o nome à cabeça. Já tomei também. Saber quem é fácil, só falta vir o nome. Saber, né? Vamos ver. Se fosse assim, era fácil. Essa complicou. Nasty Boys. Tá complicadinha. É, rapaz, nona pergunta, vai ficando difícil com o passar do tempo aí. Sim, tá, um é o Brian Knobs. Brian Knob, certa resposta. Falta uma. Last Pensar que Boss. era parceiro. Vamos ver. Ixi, Ah, é. Essa tá bem difícil, cara. Acho que complicado. não vou lembrar não dessa, hein? Vamos lá, acertou uma. Falta metade aí. Não, vou pular essa, não vou perder muito tempo nela. Pulou a questão, rapaz. Nona pergunta, você pulou. Vamos acrescentar aí 1 minuto no seu tempo final. A resposta certa era Brian Knobs, que você acertou, e Jerry Sags, os Nasty Boys, né, que atuaram aí na WWF, WCW, NWA, final dos anos 80, começo de 90, por aí. E era aquela dupla de punks, né, que sempre muito bruto, sempre técnicas hardcore, conhecidos por lesionar os outros lutadores e tudo mais, com as roupas escandalosas, uma tag team legal de acompanhar, né? Você já deve ter acompanhado, mas esqueceu de responder Jerry Sags, que era o outro membro, Brian Knobs, que até participou daquele reality show do Hulk Hogan, né? Mas você pulou, acrescentou mais 1 minuto. Você tem 2 pulos, 2 minutos que vou acrescentar no seu tempo no final. Mas agora você chegou à última pergunta, pergunta número 10, que é um enigma. Lembro que você tem um pulo ainda, mas você não pode pular, que essa pergunta é um enigma. Eu vou falando as pistas com o passar do tempo. Seu tempo é muito bom, Rafael. Vamos lá para a décima pergunta, o enigma. Sem mais esperas, vamos lá. Valendo. É um lutador americano. Ric Flair, Shawn Michaels, Sandy Orton, Hulk Hogan, o Jeff Hardy, Kurt Angle. Vamos lá, dica número 2. Está com 50 anos, mas ainda pratica luta livre. Undertaker. Não. Kevin Nash. Bem, não. Randy Savage. Não, não. Deixa eu ver quem mais tem isso. O Rick Steamboat. Também não. Ah, sei lá, tipo o Ed. Também não. Ó, dica número 3. Já passou pela WCW, WWE e TNA. Tem certeza que não é o Kevin Nash? É, ele tem esses requisitos, mas não é ele. Oh. Boca T. Não é. Pode ir chutando aí, mas eu só vou falar aqui a resposta quando você responder corretamente. Três dicas até agora. Quarta Essa dica, Rafael. Olha lá. Nunca foi campeão mundial, mas já foi 4 vezes campeão intercontinental na WWE. o Goldust. Então, pensar, Difícil. tem bastante difícil. Tem o Honky Tonk Man. Também não. Então, Ted DiBiase. Também não. Vamos lá. Difícil, é a décima pergunta, é o enigma. O Enigma é o mais difícil. Complicado, tem que. Você tem mais. Você tem mais 5 dicas, eu vou pedir a número 5 agora. Que é, ó, já venceu a World War 3 da WCW. Big Show. Não. Sting. Também não, tá perto, tá perto. Sting. Ah, tá. Foi o Scott Hall. Scott Hall, certa resposta, Rafael, também, né? Conhecido como Razor Ramon na WWF, né? Mas você respondeu corretamente, completou o desafio, Rafael, completou muito bem. usou apenas dois pulos de três possíveis. Vou acrescentar aqui 2 minutos do seu tempo final. Enfim, né? Vamos para a contagem da sua participação. Vamos ver o tempo que você conseguiu. Bem, galera, Rafael Riboli passou pelo desafio, respondeu as 10 perguntas e usou 2 pulos. Assim sendo, somando todos os tempos de todas as questões acumuladas, o tempo total de Rafael Riboli foi de 10 minutos e 24 segundos. Assim sendo, você, Rafael, é o novo campeão do Twist and Show Challenger. Aê, rapaz, eu falei no começo que eu ia vir pra cá pra ser campeão. Eu disse que ia ganhar isso aqui. Eu sabia? É, rapaz, 10 minutos não só ganhou, como ganhou muito bem. Destronou o RS Bogo, que tinha o tempo de 15 minutos e 17 segundos, e tornou-se campeão isolado do desafio. Manda aí, Rafael, manda aí sua consideração final e seu abraço. Enfim, o que você quiser, porque você é o campeão. Mostrou que não é só bom da boca e humilhou seus adversários. Manda aí a consideração e seu desafio pra galera. Não, vou mandar aí um abraço pros leitores do blog, pros ouvintes. Pra ti, né, me deu a chance de participar, ser o novo campeão. Valeu. Quero desafiar também o vovô Boêmio, quero ver. Marcos, quero desafiar o Marcos Amaral também, quero ver se eles são bons mesmo, que nem eu. Eu provei aqui, novo campeão. É isso aí, né, cara? E tá, mais uma coisa. Desafio qualquer gremista a bater o meu tempo. Qualquer um que tiver e quiser vir aqui. Até porque você fez 8 minutos e 24 segundos, que é um tempo que os gremistas gostam muito, aí, né? 24, 36 também, que é o número da poltrona deles aí, Trovão Azul, Tigresas, né? Pets e tudo mais, é algo que... Poliguei, essas coisas assim. Isso aí é bem do tipo Avalanche, essas coisas. É, tudo mais é algo que os gremistas gostam, né? Então tá aí. Exato. Desafio pro Boêmio. Desafio pra galera do blog, desafio pra todo mundo que se acha o bom da boca aí. E também pro Marcos Amaral, né? Marcão, você tá aí desafiado pelo Rafael. 10 minutos e 24 segundos não é o tempo fácil de se bater, não. Quero ver a galerinha se pegar aí pra conseguir bater esse tempo. Quase 5 minutos abaixo do ex-campeão. É isso daí, galera. É, surpreendendo cada vez mais. Vocês estão aí, eu estou aqui, estou esperando vocês para participar. Só que como o Rafael é um novo campeão, você já sabe que tem aquele momento clássico, né? Aquele momento inovador aí que quase não é copiado de ninguém. O campeão, né? O campeão pede a música final. Qual a música que você vai pedir aí, campeão, Rafael? Vou pedir Mr. Sandman, do Blind Guardian. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Com o som dessa música, a gente encerra. Desafio você a participar aí, só comentar nos comentários, mandar um e-mail para fabio.corbari@hotmail.com. Tá feito o desafio. Rafael Riboli, com o tempo de 10 minutos e 24 segundos, é o novo campeão. Você pode bater isso? Então prove, participe e até a próxima edição. Valeu!